Por mais amor, nós tamo aqui nessa parada. Eu, MC Black, falando das quebradas, trazendo um assunto que tá banalizado. E que os mano tão deixando de lado. Tão falando de guerra, de assalto, de morte. Enquanto os mano da quebrada tão jogado a própria sorte. Ninguém fala de amor, mas todos querem ele. É um assunto intrigante que ninguém entende, muito menos controla. É algo que pode vir assim a qualquer hora. É algo tão belo, algo tão profundo. O significado, irmão, tá escondido no mundo. Vejo os manos se matando por um prato de comida e as mães chorando com o filho na barriga, vendo essas cenas. Água que me entristece, mas também, irmão, isso me fortalece. O caminho é árduo, mas não vou desistir. Vou falar do amor que existe em mim. Mas amor, eu queria que existisse em nós, em vós, em vocês. Que o amor prevalecesse ao menos mais de uma vez. Eu acredito em mais amor. Na humildade eu acredito que o homem não se torne um covarde. E a cada sofrimento me fez aprender que aqui tem que ser forte pra prevalecer. E a Deus eu peço paz, peço união com mais amor. E os mano, eu tenho uma inspiração, inspiração essa que a cada dia me traz mais sagacidade pra fazer a minha rima. Rima e representar o meu povo sofrido. Mostrar pros Kudai que nós é tudo unido. Unido pelo amor e por Deus, meu irmão. Mas será suficiente pra ter amor nesse mundão? Já fui rejeitado, mas parceiro, quem não erra? Por muitos considerados cantor de meia tigela. Mas já mostrei pra todos que não sou nada disso. Vai cuidar da tua vida. Eu tenho compromisso de mostrar pra todos que o amor é o caminho, é a estrada certa, o verdadeiro ensino que traz a paz, que pode te ajudar. Criado por Deus, que sempre vai te amar. Então seja a mudança que você quer ver no mundo. Mude suas atitudes, mude seu jeito de ser. Mais amor no mundo, esse é o proceder. Vamos lá, minha gente, vamos incentivar. A parada é mais amor e começa no Pará. E começa no Pará.